dizer que da nossa parte é aquilo que queremos é um lar de acolhimento, um lar familiar, até porque o número de utentes a receber não será um número tão, tão elevado quanto isso. Esta casa terá capacidade para 16 camas normais e 4 de berçário. É isso que temos no nosso projeto. Será para acolher, estritamente para acolher crianças com deficiência. É isso que faz dela uma resposta inovadora a nível nacional. Outros caos há em quase todos os concelhos, ou em muitos concelhos há centros de acolhimento temporário, eu disse CAU, é CAT. Isto é os termos e as designações que muitas vezes se confundem na própria IPSS. E portanto, dizer-vos que aquilo que faz deste espaço um espaço diferenciador é de facto o acolher e ter capacidade para acolher crianças com problemas de deficiência motora ou de outro nível. Dizer-vos também que contámos desde o início, temos contado sempre com o início da Câmara Municipal. Foi um início de processo em que a Câmara Municipal avançou imediatamente com aquilo que é uma parceria com a Santa Casa, reconhecendo que seria uma mais-valia para o concelho, para a freguesia de Nogueira de Cravo, obviamente, e para as freguesias limites, mas seria também algo de inovador e de bom para o concelho.